Você é um nível 90, se eu aceito, que eu coordenei 115. Ah, você vai coordenar 115, claro. Então, só um minuto pra cópia. Guarda, por gentileza, tem um tráfego em... Tem esse tráfego na curta final, mais um em aproximação, ok? 295, obrigado. Passareto 9809, bom dia. Passareto 9809, reporta marcador externo, baixado de trabalho. Camarada. Right and contact ground 121.9. 121.9, Europa 041, thank you. Ground, good morning, Europa 041, taxi runway 10. Europa 041, continue taxi now for Juliet until the stand 10, stand 10. Stand via Juliet to stand 10, Europa 041. O marcador externo, mantenha a posição em aguarda, por favor. Charlie 9809, check train, libre pouso na 10 e vem ver calmo. Ok, tá passando externo no momento, baixou e travou 9809. Presença do operador de Flinger. Se os senhores pudessem ajudar uma coordenação, agradeceríamos. Sim, sim, um minuto, 3597. Estão lá na Maria comendo acarajé. E 5514, pronto cópia? Pegar um pronto cópia, agora vai. Salvador Aracaju, 150, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após direto Aracaju, 5535, transponder, controle 10.8. Autorizado Salvador Aracaju, 150, da 10, de esquerda, Puca, Jamo, direto da Ju, 5535, transponder, 1208, controle, 3594. Bate o trecho, quando pronto, puxa o sinal. Deixa, puxa o sinal. Conocete na escuta? 35 Conocete. É, eu acabei de falar com o Infraero novamente agora e a minha me informou que a sua companhia tem que ligar pra lá pra solicitar o operador de Singer. Afirmativo, foi solicitado. Salvador, 1715, posição 02 para posicionamento. Gente, aguarde, 1715, 1715. Passaria do 9809, lembrou? Alfa e mantença Juliette, 9809. Alfa e mantença Juliette. Salvador Lençol, só um minuto. Pois. Fala Salvador, bom dia pra cargo 6570. Alfa 6570, Recife, terminalizado aprovado, só um minuto, prepare a fuga. Valida. 360 autorizado na perfil da Dael. Provar direto Leda, é isso? Afirmativo. Pronto Leda, subindo para o 360, muito obrigado. Iniciar e cruzar a retaguarda, após isso inicia, 3597. Sim, vai guardar o gol, o da 7, aprovado o táxi via Paz Municipal, Índia, até o ponto de pegada 10, lá 208.95, ajustado Mi 14. Poder repetir a idade novamente, por favor? Está com 8.5 a bordo, 3 de autonomia, da Rádio Campinas. Camarada, ponto de pegada o 897, a torre, 208.95. Passaredo 9809 após o gol, ingressa Juliette até a remota 3. Após o gol, Juliette remota 3. Já confirma, Salvador Lençol, decorada 17, confirma. Então tá no lugar da RMA, intenção de decolar para Lençóis, em NCSR, confirma. NCSR, só um minuto para a direção. Salvador, um voo de mais. Salvador, alça cargo 6570. Tá, 6570, só um minuto. Número 2, cópia. Sir? Não. Bom dia, linda Cola 0-0-3-0-0-3-0. Ok, a galera Rimar vai decolar com proa norte, 1000 pés inicialmente. Para Lençóis, 55, roda direta, 5542, o transponder. Controle opera 120.8 e a torre em 1 no 8.95. É contexto transponder? Para o acionamento e decolagem, chame agora a torre, indo no 8.95, ajuste 1-0 no 4, cópia OB. No portão 4, que ele estava na sequência, após o mesmo iniciar e livrar, o senhor inicia, ok? No 02, após. Ok, vai dar 7-1. 6570, pronto, cópia. Tudo curto, prossiga. 0-2-2-2-2-2. Sim. Perfil da Puca, Jamo, pressão Caju, 5541 no código transponder, controle opera 120.8. Autorizado 390 Recife, primeira curva esquerda, Pulca, Jambo, Caju, sobre 58, 5541 no transponder, frequência após decolagem 120.8, essa cargo 6570, está no pronto para possível acionamento, passando no par de carga. Sim, estou autorizado para de carga, chame táxi, lá também, 6570. Para de táxi, obrigado. Com 9-1 a bordo, 4:55 de autonomia, antena Uberlândia. 1 no 7, direita, Índia até o ponto de esperada 1-0, lá 2-18-95, ajuste 1014, bom voo. Táxi até o ponto de espera via Índia, NH-1-0 no 4 e a torre 118-95. Bom dia, 3-5-10. Bom dia. Que falou 5-4, controle 1-0-8. 0-8. 2-1-1, bom dia, tá? Espere o gol 1-8-7. Gol 1-8-7, bom dia, contato radar, sobe, mantém 3-6-0, Valeda. Autorizado, Valeda 1-8-7. T3517, decolagem autorizada no 0, vento 050 graus 049. Livre decolagem da 1-0, da 3517. Salvador, é o Papa Tango, Yankee, CACA. Prossiga, pronto a decolagem? Pronto a decolagem. Vento 060 graus, 04 nós, comprou a norte, chama fora do solo, Yankee, CACA. Chamará fora do solo, Yankee, CACA. Torre ou Papa Tango Yankee CACA? Siga. Fora do solo, comprou a norte. Afirmativo, fora do solo 57, chamou controle 120, decima 80, Yankee CACA. 12080, Papa Tango Yankee CACA. Solo Salvador, Office Cargo 6570, está pronto para o táxi, autonomia 0236, alterna Natal com 2 meu B. Office 6570, aguarde táxi. Estou disposto para aguardar o táxi, 6570. Bom dia, 3597, na sede agora, passa 1600. 3517, bom dia, contato radar, sobe o nível de voo 380 no perfil da saída Arbor. Identificou. A possibilidade de vamos elefa da presente? 3517. O Papatang Yankee Sierra Serra, aproxima o controle. O Papatang Yankee Sierra Serra comprou de lençóis. Paulo Gol, 715 para o táxi. 169 a bordo, está com 0344, autonomia, alterna Galeão. Sol 1715, autorizado táxi via Índia, um ponto espera da 10, chame torre 118.95, existe altímetro 0014. 1714, táxi via Índia, no ponto espera torre 1895, bom, 715. Alta 6570, seguirá o Boeing da Gol na faixa central, via Pátio Uno, Indian, ponto espera da 10, chame torre em 118.95, o ajuste de altímetro 0.04, bom voo. Metro estado 0.04, vai seguir o voo à frente, ponto espera chama torre 118.95, para cá, 150, obrigado e bom dia. O controle recebe o Papatango Yankee Sierra, o transporte no momento do travesso do farol. Positivo, estou recebendo agora 900 pés, o Yankee Sierra Serra, está no corredor Interlagos. É, confirme a altitude que deseja até Lençóis. Vamos até 1000 pés por enquanto. Entre no 1000 pés em condições visuais, o Yankee Sierra Serra, quando possível, seu chamado de pouso. Passagem no 5, bom dia, decolagem autorizado no 0, vento variável com 2 nós. A outra está no 897, frequência 133, decimal 25, secundário 5, decimal 1. 3325, 251, gol no 897. Paulo Salvador para cá, rodada 7560. Prossiga, Absa. Poderia confirmar a frequência da torre? 118.95. Tá, recebeu algum chamado novo, temos que contar o que teve na resposta. Muito obrigado, vou tentar chamar de novo. Salvador, bom dia para cá, com 6570, quanto espera da mudança? 6570, Lima, tem sintonia 0. Lima, tem sintonia 0. Muito bom dia, autorizado Recife no nível de voo 310. Decolada 10 com curva esquerda, na saída Fuca, transição Caju via Upper Whisky 58. O controle Salvador opera em 120.8, eu transpondo a 5547. Controle Salvador, bom dia, 1715, 2000.360 na Armora. Estou sem contato radar sobre o 360, você da Argo. Ah, bom 360, pode valer, né, Fábio? 0, obrigado. 1.7 no Zico. Rua Elefa. Livre. Dado, 1.75. Da 3153, informação Golf, autorização Galeão. 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita na saída da El Leta Bridge, onde intercepta Pedulu 10. Após o SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera 120.8 e o transponder 5552. O da 3153, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10. Com curva direita da El Letra, Bright e apertou 10. Até SMAP, após vai efetuar estar para chegada aí no Galeão. 1208, controle 5552, transponder. 3153, após o SMAP Lúvito, Barbacena, conforme rota, chama pronto para o Tibete acionamento. SMAP Lúvito, Barbacena, após conforme rota, o da 3153 chamará para o Tibete acionamento. Muito bom dia, Pancareto 9809, gente da Golfo, efetivo, vitória da conquista, por gentileza. Autorizado Vitória da Conquista no nível de voo 180, decola da 10 com curva direita na saída árvore, elefa após direto Conquista. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder é 5555. Autorizado nível 180, Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, saída elefa. Controle de saída 1208 no transponder 5555-9809. 9809, cotejamento correto, chama pronto para o tiver acionamento. Vou cruzar 40 milhas de Salvador, monitora a frequência do centro 1288, secundário 1260, e estamos considerando o pouso do senhor no 040, bom voo. .260, a segunda frequência para monitorar o Yankee Serra Serra a partir de 40 milhas. Tenha um bom voo. Sétima data, 5544. Senhor, o Axa 6570. Prossiga, 6570. Beleza, poderia confirmar a coordenadora de Aracaju? Aguarde. E o Rio 5973, a sua transmissão encontra-se muito baixa. Mantenha a posição, aguardando a autorização de pushback esse momento. Salvador, é o 355-44-44 a bordo, autonomia de 3h30, alterna Salvador, tráfego de táxi. 355-44, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera do 10, chame torre em 118.95, o ajuste de altímetro no 04. Autorizado Pátio 3, Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera do 10, 118.